Olá pessoas, tudo bem? Estou convencido que a descoberta do stress deve ter sido para os médicos o mesmo que o ketchup foi para a comida. A comida pode estar uma grande porcaria, mas mete-se um bocadinho de ketchup e dá para engolir. Ora bem, aí há uns tempos atrás eu tive uns problemas de saúde. Tipo daqueles sintomas que uma pessoa fica sem saber de onde é que vêm as dores. Se vem de estômago, se vem de coração, se vem dos olhos. Sendo assim, eu decidi ir a um gastroenterólogo. A um médico de estômago, a um de coração e a um dos olhos. Fui primeiro ao médico do estômago e na consulta ele fez-me três perguntas tipo: Diga-me uma coisa, o senhor faz xixi de pé ou sentado? E depois fez-me uma endoscopia. Para quem não sabe, uma endoscopia é quando desenfiam um tubo pela garganta abaixo até chegar ao estômago, sem anestesia e acordados. Ah, mas aquilo não é tão mau como isso. Digamos que eu já fiz para aí uma meia dúzia de endoscopias e só sofri mesmo bastante tipo 6 vezes. Seja como for, depois da endoscopia, o médico disse que eu tinha realmente umas feridas no estômago e ele depois disse o nome de uma doença que, porque tinha mais do que 72 letras por palavra, eu não consegui decorar. Em todo o caso, o diagnóstico foi que eu tinha feridas no estômago. Feridas no estômago? Mas o que é que causa isso, doutor? Isso pode ser tanta coisa, mas era preciso fazer muitos exames. Isso é stress. Isso é muito stress. O senhor toma uma caixa de Xanax e tira umas férias, está bem? Não satisfeito, fui à consulta do cardiologista, já que estava marcada. E depois de uns quantos testes, o diagnóstico também foi muito rápido. O senhor tem um coração de atleta. Isso deve ser stress. Tá. O senhor toma uma caixa de Xanax e tira umas férias, está bem? Vá, vá. Ainda não satisfeito, fui ao oftalmologista para me ver os olhos. É que para além das dores de estômago, eu também tenho a dor de cabeça. De repente, o que é preciso mesmo é de óculos. Depois de 3 meses à espera da consulta e de 3 horas no consultório à espera da minha vez, porque as consultas estavam atrasadas porque o médico estava atrasado, lá fui atendido. Foram os testes do costume, ler as letras na parede, experimentar as lentes e tal, e o diagnóstico foi que tinha a visão de um piloto de caças. Mas de um piloto de caças russo de 72 anos, não? Não, não, é mesmo tipo o Tom Cruise no Top Gun. Mas ainda tu, eu fico à rasca no computador e as letras e as dores de cabeça e eu não consigo ler. Isso deve ser stress. O que o senhor precisa mesmo é de... Já sei. Xanax e férias. Moral da história, quando o médico disse é que vocês têm stress, na verdade o que eles querem dizer é que eles não sabem o que é que vocês têm. Aquilo dá para tudo. Aliás, eu já consigo imaginar um médico nas urgências. Ah, senhor doutor, eu fui atropelado por uma moto e tenho um tubo de escape espetado no coração. Muito bem. O senhor diga uma coisa. O senhor tem assim um trabalho com muito stress, tem? Hã? Não. E lá em casa? Há problemas com a esposa? Muito stress familiar, há? Não, está tudo bem em casa. E diga uma coisa. O senhor sofreu algum evento traumático nos últimos tempos? Sim, fui atropelado por uma moto. Pois, lá está. Isso é stress pós-traumático. O que o senhor precisa mesmo é de uma caixa de Xanax e de tirar umas férias, está bem? Vá lá, vá-se embora e descanse. Tchau, tchau.